Tique-tique. Velha York 19. Acaba de ser construído nesta capital o maior relógio que já foi visto até o presente momento em todo o mundo e adjacências. Para que se faça uma pequenina ideia do que seja a colossal enormidade deste relógio, basta dizer que o mesmo leva mais de 2 horas para andar 5 minutos. Tique-tique.